Duas vezes ontem eu morri, tédio. Todas essas vezes renasci, teste. Quem não tá na fila tem o free pass. Sempre olho pro céu que nem um sem teste. No banco do carona do conversivo, ela fuma pra caramba, tipo a Nancy, tudo que não é verdadeiro não convence, tu somente até sua mente te comer, deve ser o agrotox nesse alface, nesse frango, um hormônio, essa água, esse sonho, umas armas, umas fardas, eu te salvo, eu te amo, nesse caso não é teatro, eu te acho um barato, e se o vento levar pro outro ar, esse lance, num instante eu morri pra você respirar, e não há outra chance, não há atrações pra causar sensações do champanhe, que caralho, Duas vezes ontem eu morri, tédio. Todas essas vezes renasci, teste. Quem não tá na fila tem o free pass. Sempre olho pro céu que nem um sem teto. O mãe quer mais um black bar, quer mais um robocop, real boy que reúne underground. Não dê voz, não dê voz pra esse tipo de irmão. Não dê voto, não dá mais, quero paz. Oh, mãe quer me ver. Amanhã vai ser do mesmo jeito, a mesma galera e o mesmo frevo. Os pássaros à noite são morcegos, vejo que desejo e desejo não ser cego, porque desejo não ser pego. Tudo nessa vida tem preço, leva a vida leve, à noite o peso. Tô tirando a roupa, é assim que eu quero. Areia movediça até o joelho. Você não me feitiça, eu tô com Deus. Sou um livro que você não leu. Eu não sou daqui, cê percebeu. Tá tirando o jeans da Jezebel. Essa parte é a princesa Isabel. Se você tivesse esse papel, libertava um nego como eu. Negócio fechado, querido. Rapaz. Trato feito. Tem mais uma condição. Você é um palhaço ou cê tá usando Saruel? Sem plástico, é só pele, é só você e eu. Responsáveis pelas vidas que nos cercam. Desde cedo tenho certo que felicidade não é peso. Se eu tenho algumas cartas, vamos pôr na mesa. Os MCs falam de tim, tinha ouro no berço. Minha luta pela vida é de 93. 27 anos nessa guerra do Peloponeso. Na verdade é verdade, arde. Alô, alô, compadre. Me dá metade verde, metade rache. Faz valer a viagem. Eu não tive os pais em pares. O universo mexe o pauzinho, reagrupa a gente em pares. Eu não tive paz e parei. Sempre quero mais de mim, igual meu ouro card que eu nunca devi. Sim, eu ouço a card P. Quero um card lá que cinza. Isso aqui é minha card em um beat.